Operários, vanguarda do povo, camponeses que a terra lavrais, libertai-vos do jugo para sempre, é o povo quem vós libertais. Unidade, unidade, unidade, do trabalho contra o capital, camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Norte a sul, vinde trabalhadores, pescadores, não fiqueis para trás. Avançai sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, unidade, unidade, do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque é nossa vitória final. Todos juntos numa só torrente, na cidade, no campo e no mar, alcancemos com as forças armadas liberdade, governo popular. Unidade, unidade, unidade.